Bruno 607, aguarde, Carapuxa. Prontos para o táxi web 5891, com 81 no abordo, 4 horas e 45, terminal do Galeão. Salvador web 5891, pronto para o táxi, com 81 a bordo, 4 horas e 45, alternado do Galeão. Web 5891, autorizado táxi via Índia, Alfa, decolagem pista 1 a 0, vento variável. Positivo, entendeu que táxi via Índia, Alfa, pista 1 a 0 e autorizado decolagem, confirma? Web 5891, desconsidere, reposta no ponto de espera da 1 a 0. Vai reportar no ponto de espera da 10, web 5891. Táxi, Bono 642, Bono 64 a bordo, 3 horas, Salvador. 642, autorizado táxi via Índia Alfa, reposta no ponto de espera da 10. Bate Índia Alfa, reportará, Bono 642. Agora prontos no ponto de espera da 10, web 5891. Web 5891, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 030 graus, 01 nós. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, web 5891. Bono 607, livre para estacionar e repasse para o táxi. Web 5514, na escuta? Na escuta, 5514. Web 5514, nós temos pré-autorizado nível de voo 190, senhor aceita? Aceitamos, por favor. 5514, para Aracaju, nível de voo 190 via Golfo 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 19.8, torre 18.6, transponder 5023. Exato, Aracaju 190, Golfo 670, decola da 10, curva esquerda após Puca, transição Aracaju 5023, transponder 19.8, controle 5514. 5514, transponder 5023, torre 18.6. 1186-5023. Drive 5514, atendimento correto, após ponto para posicionamento. Camarada 5514. Bono 642, ponto espera da 10. Bono 642, atualizado, alinhar e manter. Tem manter, pista 10, 642. Web 5891, decolado às 45, chame controle, frequência 119.8. Controle Salvador, na frequência 119.8, Web 5891. 1642, autorizado decolagem pistão no zero, vento 330 graus, 01 no norte. Devido a decolagem pistão no zero, voo no 642. No 642, decolado às 47, chame controle, frequência 119.8. 198, bom dia, no 642. Eu vou 1607, Facundo, com na voz, 3 horas e 50, já estou na minha do Galeão, pronto para o táxi. Nós a bordo 151, no Gol 607, confirme? Confirmo. Gol 607, 3 horas, táxi via Apache 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10. Gol 97, ponto para cópia? Sou Gol 715 na posição 05 para puxa e estacionamento. Gol 715, guarde para puxa. Guardando. Gol 1897, na escuta? Na escuta, ponto para cópia. Gol 1897, para Confins, autorizado, nível de voo 360, via Uppers 116, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119.8, torre 119.6, responde 5011. Autorizado com 360, peso 10, decola 10, primeira curva direita, perfil da Elveda Bridge, 198, 1862, 5011, gol no 897. Gol no 897, cruzamento na reta, resposta pronto para puxa e acionamento. 897. Gol 1715, Corênica equipe de solo, que após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda autorizada, puxa e acionar resposta para o táxi. Ok, sempre aguardando a retaguarda, a passagem do Gol, reportando para o táxi do Gol 715. Rodão, muito bom dia. Otá 3597, autorização para Brasília, ciente da Índia. Otá 3597 para Brasília, autorizado, nível de voo 380, via Upper Zulu 117. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5032. Estimativa, autorização Brasília 380, pela Upper Zulu 110, decola pista 10 com curva à direita, a Arbor Elefa. Controle 119.8, transponder 5032, Otá 3597. Otá 3597, crescimento correto, depois pronto para puxa acionamento. Repontará 3597. Otá 3597, confirmado, Eurovia Upper Zulu 117. Afirmativo, Upper Zulu 17, Otá 3597. 1607, próximo ao ponto de espera da 190, está pronto para decolar. 1607, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento variável. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10 para o 1607. Salvador, o voo no 897, gate 4, pushback acionado. Voo no 897, ligue push, acionamento e resposta para o táxi. Voo no 897. Bom dia, Alfa Cargo 9832. Fábio, fecha minha torre. 118, decimal, meia dúzia. Capa. Salvador, bom dia, Alfa Cargo 9832. Prossiga, Alfa Cargo. Prossiga, o nosso estimado é para a próxima hora. É, só não receber nenhuma autorização aí, ó, CHG do plano aí, não é? Pra. Nossa, pra. Recife. Mas nós vamos chegar aqui. Ok, obrigado. Se tiver alguma posição pra. É, ser recebida aí, puder. É, então, pronto pra cópia aqui, autorização. A gente aguarde. Obrigado. Oi, bom, 715 para o táxi, bastante. Depois só pode 3 horas de. Da autonomia alterna com 7 no 5. Número 2 para o táxi autorizado via Índia Alfa, depois no ponto de espera. Como número 2, via Alfa, vamos botar no ponto de espera com 7 no 5. Passar para o motor 198, vou 607, bom dia. Viu a última aeronave que chamou o solo? É o 607, decolou, vai passar para o controle, bom dia. Número 607, decolado 55, chama o controle, 1998. Já estamos voando sem chegar para a cópia. Salvador 897 para o táxi, VOB 1979, 3 horas, Campinas, Viracopos. O 1897, autorizado o táxi via Índia Alfa, após no ponto de espera da 10. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1897. Rodou 897, estou esperando o zero, pronto. 1897, autorizado ali a decolar pista 10, vento 300 graus, 019. A linha e decola 10, Bruno 897. Bom, 715 também no ponto de espera, pronto para decolagem. Bom, 7 no 5, tem ponto de espera da 10. Marcando. Te aguarde, um instante. Salvador, trip 55 no 4, parte 3 para puxa e acionamento. E puxa e acionar, repórter para o táxi, trip 55 no 4. Estará 55 no 4 para o táxi. Tango Juliette, Tango Zulu, plano para cópia. A vitória da conquista, uma centena, decola da 1-7. Primeira curva direita, saída Arbor, após direto, vitória da conquista. Controle 19.8, torre 18.6. Transponder 5025. Tanto correto, repórter para o táxi, direto, Tango Zulu. Ciente, liga chamar repórter para o táxi. Pode estar no 715. Gol no 715, autorizado ali em manter. Em manter. Gol no 897, decolado 259, chame o controle 19.8. 19.8, controle, obrigado. Robson, na escuta? Positivo, tá? Robson, confirme sua matrícula. Papá Romeu Alfa Bravo Delta. Número do voo, Robson Cargo? 9832. Gente. Está cargo na escuta? Afirmativo. Aonde você apresentou o seu plano? A CHG? Eu acredito que foi na sala S de Campinas. Que esse voo saiu de Guarulhos. Eu acho que a coordenação apresentou lá em Campinas. Na sala de tráfego de Campinas. É que o nosso horário, na realidade, é 10h45. Então eu não sei se eles apresentaram lá uma CHG para antecipar a nossa saída daqui. Apenas para confirmar junto à senhora aí se houve essa mudança. Tá bom, senhor, então vamos checar aqui e já te chamo. Ok, obrigado, hein? Salvador Trip 55 no 4 com 61 a bordo, 330 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Trip 55 no 4, livre táxi. via Pátio 1, Índia Alfa, reporte para o ponto de espera da 1-0. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 18, a reporta nesta 5 no 4. Gol no 7 no 5, livre do decolagem, pista 1-0, vento calmo. Livre decolagem pro gol no 7 no 5. Cripto, não escuta aí? Escuta. Entra por aí? Era o jogo, quero. Ok, bom. Obrigado, igualmente, você. Então, 3597 para pushback e acionamento na posição 7. E puxa a chamada pode para o táxi, são 3597. Rebotará 3597. Salvador, 35514, próxima espera da 1-0. 5-5-4, mantém o pôr de espera da 1-0. Mantém o pôr de espera, 5-5-4. 5-5-4, tem condições de decolagem imediata? Espera aí. 5-5-4, livre decolagem, pista 1-0, vento calmo. Livre decolagem, 5-5-4. 1-7-5, decolada 03, time controle, frequência 1-9-8. Sete do cinco, não escuta? Torre, Fabio, 9356. Então, 9356, continue a aproximação, cheque 3 de pulso. Já secou, baixado, e travado e secado. Então, 9356, autorizado pouso, pistão no 0, vento 320 graus, 0 no nós, QNH, 1-0 no 3. Livre pouso na 1-0 com 1-0 no 3, até 9356. Trip 5-5-4, decolada 05, chame controle 1-9-8. 19-8, Trip 5-5-4, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Estamos no confio pessoas a bordo? Do táxi, reporte para ingresso na 1-7, Juliette Tamuzu. 407 para o táxi com 114 a bordo, alternando com 15 com 4 horas e 15. Então, 35 no 7, prezado táxi de Pátio 1 no Índia Alfa, reposto no ponto de espera da 10. Pátio Índia Alfa, reportado no ponto de espera próximo da 35 no 7. Dan 9356, livre táxi, via Alfa, reporte Anjo da Juliette. Via Alfa, reporte Anjo da Juliette, Dan 9356. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4208, no localizador da 10 visual. Azul 4208, continua sua aproximação, cheque trem de pouso, reporte passando externo. Passaremos. Foi autorizado ingressão no 7, aposto plano para decolagem. 4208, passando o externo baixar travado. Azul 4208, livre pouso pistão no 0, vento variável. Livre pouso na 10, 4208. Antes da Juliette, está na 9356. Dan 9356, autorizado em casa na Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Dan 9356. Salvador, bom dia, atenção, 9356. 2153, ciente aguarde para a cópia. Ciência 25 no 7, vou ter um ponto de espera da 1 no 0. Cargo na escuta? Cargo na escuta? Nossa carga, sua CHG não foi encontrada. Ok, não tem problema. É, considera então nosso plano para as 10h45. Estou aguardando quando tiver a autorização. Sim, Jefferson. Rio 5973, prossiga. Rio 5973. Prossiga, Rio 5973. Para suas instruções, Salvador 3, Recife 3100, informação Índia. Gente, Rio 5973, aguarde pela cópia número 2. Da 35 no 7, sente o tráfego nacional? Estimativo, está com o mesmo visual. Da 35 no 7, após o pouso do mesmo, autorizado a IAI manter. Após o pouso do mesmo, ali mantém 1-0, da 35 no 7.